O tema a ser colocado aqui hoje é o tempo como mestre. Pode ser o tempo como aprendizado, que todo mestre ele proporciona aprendizado, o tempo como cura, o tempo como superação. Várias situações podem ser utilizadas com o quê? Com o tempo. Muitas coisas. Principalmente a superação e o conhecimento. Nada melhor que o tempo para adquirirmos o conhecimento. Quanto maior o tempo que nós tivermos vivido nessa encarnação, se nós quisermos, é claro, e não formos teimosos, maior é a oportunidade de aprendizado. Quanto mais vivência que o tempo nos proporciona, maior o aprendizado, maior a experiência, maior a superação de nossos problemas. Mas eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás. E aconteceu mesmo, comigo e com a minha mulher. Nós presenciamos, não aconteceu com nós, nós presenciamos o fato em si. A gente foi visitar uma amiga da minha mulher em Caxias, num hospital de Caxias, e por coincidência ela estava muito mal. Ela tinha uma doença, daquelas doenças meio que galopantes, né? E ela não teve jeito de contornar o problema e por coincidência, a gente, aquele dia que foi visitar ela, a gente chegou no quarto e daí a pouco ela faleceu. Ela desencarnou. Aí lá fora do hospital tinha o marido dela, tinha a filha dela e tal. Aí quando passaram a informação, foi aquele alvoroço, né? Principalmente o marido. O marido se dava muito bem com ela. Aí ele começou a chorar e até falando para mim, ele disse assim, bah, eu tive muitas discussões com a minha mulher, mas nada de grave. Eu a amava, eu gostava muito dela. O que que vai ser de mim agora? Eu disse assim para ele, fulano de tal, o tempo remedia tudo. É, mas não vai ser fácil. A filha dela chegou, abraçou ele também em prantos. Bah, sem a mãe, o que que vai acontecer? Eu perdi minha mãe também, eu sei o que que é isso, né? No caso dela, ela tinha uma doença que demorou 8, 10 anos para ela vir a desencarnar. Naquele caso lá, em questão de 50, no máximo 60 dias, como a doença era bastante braba, como eles dizem vulgarmente, né? Ela desencarnou em questão de 60 dias. E aí o baque, a falta de preparação da família, é muito menor, logicamente. As pessoas que têm uma pessoa doente em casa, que faz já 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, e que tu vai, sabe que um dia ela vai partir, né? Bom, aí quando ela parte, tu já tá meio que, como é que é, meio calejado já, né? Mas nesse caso aí, não. Houve um sofrimento muito grande na família. Aí eu saí de lá, a família providenciou o velório, aqui em Flores da Cunha, porque ela era de Flores da Cunha. E aí então, voltando para cá, eu disse assim para minha mulher, eu disse, ah, o tempo melhora tudo, o tempo vai superar todos os problemas. O viúvo, questão de 6, 7 meses, de repente ele vai já arrumar uma outra, questão de 1 ano e tal. Ah, minha mulher ficou super brava, dizendo que eu já estava agorando, que eu já estava dizendo coisa que era besteira, daí já se viu. A mulher está indo quente, tu já está dizendo que o marido já vai estar com outra daqui 6, 7 meses. Passaram 8 meses e ele já estava com outra. Estava vivendo com outra. O tempo não supera? O tempo supera tudo, meu Deus do céu. O tempo supera até muitas doenças. Se as pessoas têm um pouco de paciência, um pouco de humildade e força interior, o tempo supera até as piores das depressões, as piores das angústias, as piores das ansiedades. Basta ter o quê? Força interior, paciência e tempo. Tempo. O tempo é um mestre. O tempo nos ensina. Se eu errei hoje, o tempo vai me ensinar que eu não devo mais errar. O tempo nos ensina. Se eu fiz uma besteira lá quando eu tinha 18, 19 anos, e eu fiz muitas, com 18, 19 anos a gente faz muita besteira, 16, 17 anos, sempre, todos fazem, e nós na nossa época também fizemos. Ah, como nós não fazemos mais. Nunca mais fiz. Aquilo que eu fiz uma vez, nunca mais eu fiz. Por quê? Porque o tempo me ensinou de que aquilo que eu fiz aquela vez estava errado. Aquilo que eu fiz aquela vez não era para ter feito. Por quê? Porque ofendeu pessoas, porque prejudicou outras pessoas, porque teve danos materiais, no meu caso teve mortes de uma pessoa que talvez não era culpado, o culpado não sei quem é que era. Estou falando no meu caso. Eu nunca mais sofri um acidente, porque o meu cuidado se tornou 3 ou 4 vezes maior. Porque eu, quando tinha 16, 17 anos, eu aprontava muito. Não quer dizer que só porque a gente está aqui hoje, nesse local aqui, a gente foi santo 40 anos atrás. Não, ninguém era santo. Nós éramos pessoas gurizadas, saudáveis, cheio de força, cheio de ânimo. E a gente aprontava um monte. Mas eu aprendi com o tempo. Aprendi muita coisa. E todos nós aprendemos a não fazer novamente aquilo que é errado. A não errar novamente. A acertar mais e a errar menos. Então, aquela história que eu contei primeiro para vocês, é o tempo como superação. Quantos casos que a gente vê, né? Que existe muitas lamúrias, existe tanto choro, existe tanto ranger de dentes nos velórios, que para mim o velório é a pior. Eu diria que o velório é a pior tortura psicológica que existe, né? Mas a gente vê tanta coisa num velório e daí 4, 5, 6 meses a gente percebe que as pessoas que estavam lá chorando, se abraçando no caixão, dando beijo no defunto e dando rosa para um e dando rosa para outro, eu já vi isso aí. E largando as rosas e dando, quer dizer, isso é hipocrisia, gente. Quem passou, passou. Já terminou a parte delas. Vamos seguir adiante. E aí? O tempo é o nosso mestre. Aí essas pessoas, aí 5, 6 meses, já estão com outros. Já tem outra família. Essas pessoas já superaram tudo. E assim foi indo. O tempo como mestre não funciona, por exemplo, como pessoas. que tiveram um câncer de pulmão, que eu conheço vários, e pararam de fumar. Câncer de pulmão. Tiveram que operar, cortar metade fora do pulmão, de um pulmão. O tempo como mestre deveria dizer assim, bom, agora eu não vou mais fumar. É o mínimo que o cara devia fazer. O que que acontece? O cara passa um ano e pouco bom, resolve fumar de novo. Eu estou bom de novo. Tempo serviu? Não serviu para nada. Porque ele novamente caiu no mesmo erro. Então fica aquela questão de não errar. Acertar mais, errar menos. Mas ele se sentiu bem, como existe o livre-arbítrio, essa pessoa voltou a fumar. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que tiveram tuberculose, que para se curar demoraram um ano e pouco. Pessoas que eu conheço, amigos meus. Tuberculose. Tuberculose sabe o que é. É uma coisa que um dia pode se tornar algo pior, né? Eles fizeram o tratamento todo sem parar de fumar. Mas fizeram o tratamento. Curaram a tuberculose fumando. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Olha a teimosia das pessoas às vezes. Teimosia não. De repente confiança nos médicos, confiança nas medicações. Então, fica aqui uma pequena reflexão que a gente sempre deixa aqui, né? Vamos pensar no tempo. Vamos pensar em quanto tempo nós temos ainda sobre esse nosso orbe, sobre esse nosso planeta, antes do nosso desencarne. Eu tenho 60 anos, de repente mais uns 20, 20 e poucos anos, e deu. Alguém mais jovem aí tem mais tempo. Então vamos aproveitar esse tempo. Não provocando acidentes, respeitando as leis de trânsito, aproveitando o tempo de forma correta. Muito obrigado.